dizem que o rap que me segue, mas sou eu que sigo. O meu papel no filme já mostrou que faz sentido. Meu trabalho em primeiro, buscando evolução. Viagens para o espaço pra ter mais inspiração. Ha, eu chego nem se for de rally. Foi o meu amor que não deixou a empresa falir. Vi tantos caídos, comédias vendidos. Fazem média, mas não são bandidos, todos banidos. Ainda bem que o castigo foi merecido. Vacilo repetido, ah, se fosse comigo. Quem erra que aprenda, que faça melhor. Se pra você tá pouco, faça algo maior. Tudo que arrepia tem um porquê. Se você tá me ouvindo, eu tô perto de você. Se você se identifica, isso é de corpo e alma. Nunca perca fé, nunca perca calma. Só quem é, sabe o que faz, o que quer. E tudo na queda eu sigo no meu caminho na fé. Ciente de onde se quer chegar. Perto do sol encontrei meu lugar. Só quem é, sabe o que falo, o que quer. E duro na queda eu sigo no meu caminho na fé. Ciente de onde se quer chegar. Perto do sol encontrei meu lugar. Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Não quero a paz torta, não quero a paz torta. Conhecimento é a chave, o mundo não é dos covardes. Foi construído com coragem, com coragem. A imagem assusta, mensagem da busca. A luz é muito forte, eu sei que ofusca. Lapida, pedra bruta, valorize a sua luta. Todos têm alguma culpa, coisa maluca. Sei que me entende, não tô sozinho nessa. Gosto de quem aprende, não precisa de pressa. Problemas, tô vendendo e alugando mais de mil. Mas de que jeito que eu tô lidando? Não é que eu não tô ligando, mas com a minha experiência já me sinto um veterano. Já me sinto veterano. Com muito pra aprender, com muito pra viver. Deixo na mão de Deus e a minha parte eu vou fazer. Só quem é, sabe o que faz, o que quer. E tudo na queda eu sigo no meu caminho na fé. Ciente de onde se quer chegar. Perto do sol encontrei meu lugar. Só quem é, sabe o que falo, o que quer. E duro na queda eu sigo no meu caminho na fé. Ciente de onde se quer chegar. Perto do sol encontrei meu lugar. Perto do sol encontrei meu lugar. Oh yeah. Pra clarear eu sigo nesse som. Roubar a brisa é seguir o que vem do coração. Com a sorte eu vou me jogar. Pra pupila dilatar é ter um lugar ao sol pra encontrar. E rola no mic, rola no bike. Nova escola faz strike. Pipi, tipo a futura do ar. Que dialeto só os loucos tem domínio. Porque a banca palma é na rua, não no condomínio. Pra clarear eu sigo nesse som. Roubar a brisa é seguir o que vem do coração. Com a sorte eu vou me jogar. Pra pupila dilatar é ter um lugar ao sol pra encontrar. Só quem é, sabe o que faz, o que quer. E duro na queda eu sigo no meu caminho na fé. Ciente de onde se quer chegar. Perto do sol encontrei meu lugar. Só quem é, sabe o que falo, o que quer. E duro na queda eu sigo no meu caminho na fé. Ciente de onde se quer chegar. Perto do sol encontrei meu lugar.